jogado as traças, mas não quero a minha naftalina. Seu tanque tá vazio, cê regula a minha gasolina. Olha o salgadão que eu trouxe pra combinar com esse seu doce. Uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, Giselda.